André Cedeiros, o Mural de Ibicoara. Vem! Vem mamãe, vem mamãe, vem mamãe. Tô preparado pro fim de semana. A galera tá ligada, todo mundo vem chegando, vem, vem. Imagina só, nós dois na beira da praia, tudo acontecendo. Eu já tô preparado, eu tô preparado e as minas vem chegando. Vem, vem. Parará, pá, pá, parará, vem, vem, vem. Só chego amanhã, parará, pá, pá, parará. E é hoje, vem, vem, vem assim, ó. Hoje vai ter rolê até o amanhecer. Ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai me segurar. Vai, gostou? Imagina só, nós dois na beira da praia, tudo acontecendo. Eu já tô preparado e as minas descendo. Parará, pá, pá, parará, para, para. E é hoje, e que eu só chego amanhã. Parará, pá, pá, parará, para, para. E é hoje, vai apanhar da mulher. DJ JC, DJ JC. Hoje vai ter rolê até o amanhecer. E ninguém vai me segurar. Parará, pá, pá, parará, para, para. E é hoje que eu só chego amanhã. Parará, pá, pá, parará, para, para. E é hoje eu só chego amanhã. É hoje que você apanha, moleque.